Gol 1260, desça para 3110, altímetro 1022, completa a redução 2209. Para 3 mil pés, descrição até 220, voo 1260. O solo é o 3590. Cancelar nosso pedido aí de pushback e encanamento, vamos resolver o probleminha que a gente está no dia e volta a lhe chamar para push novamente. Tem problema, tem que chamar, obrigado. Zero, retração para sequenciamento, esquerda proa 025, limite localizador. 260, esquerda proa 025, limite localizador. Poxa, né, menos 4-0. Conselho no 432, está uma milha para o marcador externo. Completa sinal, chama agora a torre 118, decimal 62. Chamada torre 118, decimal 62. 444, controle 120, decimal 8. Reporte visual com a pista. Reportará visual com a pista, o Lima Papa Mãe. Atingindo 070, tá 3896. Gente, o tá 3896 é reautorizado nível 050. 050, 3896. Informação Mike, prosseguindo. Passar o localizador, São Pires? Você não reduziu a pena. Ok, vamos lá. É só um minuto, cópia, o Mike é qual? Não é autorizado acionamento, aguardando cópia. Opera no 341, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 240, limite balança proa por 106. Opera 3896, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 010, limite radial 300T, Salvador. Esquerda 010, limite 300 Salvador, tá? 3896. Salvador, Lima, Papa Mike, na rotatória visual, cono 7. Torre 118, decimal, meia dúzia. Muito obrigado, Lima, Papa Mike. Tá interceptando o localizador, o voo 260. Não, chamou para push? 1397, tá bom, tá no 8. Livre, com 397, em taxi. Para estabilizado o voo 260. Tiro no 7, hangaragem bata. TAM 3896, reduz a velocidade 220 mais. Já está mantendo 200, senhor. Você era no 341, desça para 2 mil pés. Atingiu 090, gol no 014. Gol no 014, autorizado descido para o nível 060. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 010, limite radial 300. Reduz velocidade 2209. reduz 220 pro 090, desce 6000 e o limite. Só confirma o limite, se a gente lê 300. Radial, 300. O gol 10 no código. Azul 4207 estabilizado. Passou do na completa final, torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, azul 4207. Você era no 341, esquerda pro a 195, limite do lado. Esquerda pro 195, limite. Autorização de pouso, pista no zero. Contato de espaçal aguardando autorização, azul 4207. Serão no 438, solo as 27, livre à esquerda, via hotel até a parte militar, frequência livre no corte. Serão no 438. Papa Mike, 3 milhas da 17. Lima Papa Mike, autorizado o pouso pairado, cabeceira 17, o vento 130 graus, 13 nós, reporta no solo controlado, Lima Papa Mike. Estará no controlado com pairado, Lima Papa Mike. No 30, reporte estabilizado. Direto Arubi, apoio direto Heavy Bade, Eco Vitor Papa Alfa Delta Heavy Bade, apoio direto Golf Golf Tango e apoio direto. Decolou da 17 com curva direita na subida Coral. A cena responde 5435, controle 120, decimal 8. 09. 60, gol no 094. Agora 1022 2022, seu bom boi, bom dia, o Michael Ball. Chama a torre para o táxi, vai seguir traço na aproximação, Tucano. Treia dele, segunda direita, via Indy Alba, considera 2826, altímetro 1022, senhor bom boi, bom dia. Um, segue traço na aproximação, 5 milhas, Boeing 737-800. Chama agora a torre 118, decimal, 612, bom posto. Zero no 341, número 2 para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. For zero no 341. Zero no 341, como número 2 para pouso, aguardando informação de pista livre. Ciente, mantém o ponto de espera devido a tráfego na final, gol no 983. Azul 4207, solo aos 30, 121, decimal 9 agora. Saulo Salvador, azul 4207, liberou a pista. Entendi. Juliette, confirme o patrão. 033. Alfa Juliette pro 03, 4207, grato. O Solo 35595, agora sim pronto para o posto de acionamento. Livre, 35595, chame táxi. Vai chamar, Adriano. Desce 2000, reporte estabilizado. 150, desce 2000, reporte também estabilizado. Voo no 014. Usado alinhar e manter, cabeceirão no 7, Mike é qual? Foi direto bridge, aciona 5451, controle 120.8. 219, olha o braço. Fonseca no 341, continua a aproximação, em caso de negativo, pista livre, reporta na DA, adiciona remetida. Fonseca no 341. Zulu 10, Upper Zulu 10, The Bridge, depois intercepta Upper Zulu 16, Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, depois direto Trivia, depois Fono Norte. Acima aqui, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, BH, Bridge, Interrota, ou até 6-3. Vai, tô chamando a 333, com 1 no chame pronto, pushback. Vamos na próxima, vamos lá, Solo, boa tarde, 260, bem pronto. 260, boa tarde, que é Alfa, reportando da Juliette, com ingresso. Alfa, e não temos seu plano de sistema, poderia checar o horário? Via Taxui, hotel até o pátio militar, frequência livre no corte, Fosseiro no 341. Pátio principal, segunda direita, via Indy Alfa, operador 886, altímetro 1022, tem uma boa, boa tarde, 3595, bom dia. Indy Alfa, no porta de espera, 1826, 3595, bom dia. O Mike Eco Alfa decola aos 35, controle agora 120.8, bom voo. 35-1208, Mike Equalfa. Controle Salvador, bom dia, só passando Mike Equalfa. Mike Equalfa, contato radar, subam 100 direto Coral. 100 direto Coral, Equalfa. Voo no 983, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 14 nós. Tive decolagem no zero, 983. Uno 397, bom dia. Mantenha o ponto de espera devido à recorrência da TAM, agora passando o marcador externo no gol Uno 397. Final, baixa de 3896, bom dia. Boeing da Gol iniciando rolagem agora na 10. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Tan 3896. Guardando 3896. Oi, bom dia, Gol 1014, 3.5 milhas do Índia Serra. Gol no 014, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Gol no 014. Enter, gol no 014. TAM 3896, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, com 14 nós. Autorizado pouso na 10, TAM 3896. Empanhar na escuta do solo. Poderia terminar um pouco mais à frente, para a gente já liberar o ingresso do Boeing para o 04? Salvador, bom dia, gol 983. Gol 983, bom dia, contato radar, gol 360, saída da EL. 360 da EL. No solo aos 39, libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. 219, da 389. Uno 014, confirma embaixada travada. Afirmativo. Gente, gol 1014, vento 130 graus com 13 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso 10, gol 1014. Gol 1397, visual com o Boeing da companhia final da 10. Após a passagem do Boeing, a linha e mantém cabeceira 10, gol 1397. Vai pro fio, tá? 0014, solo aos 41, direita 121, décimo 9. A 219, vou 1-0-4. Trip 5595, bom dia. Após a rolagem do Boeing da Gol, a linha e mantém, cabeceira 1-0. Gol 1-3-9-7, autorizado, decolagem pistão no zero, vento 1-4-0 graus, 1-3-9. Via Juliette, mais grande, boa, no carro, quase. 2-9-6, via Juliette, portão meia dúzia. Decola os 4-3, controle agora 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, voo 3-9-7, bom dia, obrigado. Flor, bom dia, voo 3-9-7, decola da El Bridge na sua escola. Voo 3-9-7, contato radar, voo 3-6-0, saída da El. 3-6-0 da El, 3-9-7. Colo 983, Chame Recife, 1251. 251, bom dia. Bom dia. Trip 5595, autorizado, decolagem pistão no zero, vento 1-4-0 graus, 1-4-9. Trip 5595, decola os 45, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Colo 738, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada mar e desce 4 mil pés, que legal na 022. Para 4 mil, 1-0-2-2. Controle ao Trip 5595, bom dia. Trip 5595, bom dia, contato radar, suba a 140, direto coral. 140, direto coral, 5595. Xané 6140, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 14 nós. Decolagem no zero, Xané. A 3198, dessa opera 2000 pés, está autorizada a final ILS. 2000 pés, habitado ILS, a 3198. Xané 6140 aos 48, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Oi, Salvador, Xané 6140, passa 2000 pés. Xané 6140, contato radar, com 350, sai da PUC. 350 na PUC, é possível voar Jamo ou Aracaju? Foi Jamo. Entra o Jamo, Xané 6140. Gol 397, chame Recife, 1251. 251, gol 397. Pistão no 7, com curva direita, ingressando para o sul, corredor Axé.